Capítulo 14. Uma palavra pessoal. No capítulo 2, preveni o leitor que entender as cinco linguagens do amor emocional e aprender a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge poderiam afetar radicalmente o comportamento dele ou dela. Agora eu pergunto, o que você acha? Li vários livros sobre este assunto, acompanhei as vidas de vários casais, visitei pequenas e grandes cidades, recebi em meu escritório de aconselhamento diversas pessoas e conversei com várias delas em restaurantes e etc. Esses conceitos também poderiam alterar radicalmente o clima emocional de seu casamento. O que aconteceria se você descobrisse a primeira linguagem de seu cônjuge e resolvesse falá-la de forma consistente? Nem você nem eu podemos responder a essa pergunta sem primeiramente testá-la. Posso dizer que vários dos casais que ouviram esses conceitos em meus seminários disseram que o fato de escolherem amar e expressar carinho na linguagem do amor de seu cônjuge provocou uma enorme diferença em seus casamentos. Quando a necessidade emocional de ser amado é suprida, cria-se um clima onde o casal consegue lidar com as outras áreas da vida de forma mais produtiva. Cada um de nós chega ao casamento com diferentes histórias e personalidades. Levamos nossa bagagem emocional para nossos relacionamentos conjugais. Cada um chega com expectativas diferentes, com diversos enfoques das situações e muitas opiniões sobre o que realmente importa na vida. Em um casamento saudável, esta variedade de perspectivas deve ser harmonizada. Não precisamos concordar em tudo, mas devemos achar uma forma de lidar com cada uma de nossas diferenças, de forma que elas não se tornem fatores de separação. Com tanques do amor vazio, os casais tornam-se ausentes e até agressivos, seja verbal ou fisicamente, ao colocarem seus argumentos em jogo. Porém, quando o tanque do amor está cheio, cria-se um clima de amizade, compreensão e boa vontade perante as diferenças. Um clima propenso às negociações dos problemas que surgem no dia a dia do casal. Estou convencido de que nenhuma outra área do casamento afeta tanto o relacionamento a dois quanto suprir a necessidade do amor emocional. A habilidade de amar, especialmente quando o cônjuge não corresponde, parece ser impossível para alguns. Esse tipo de amor pode exigir que utilizemos nossos recursos espirituais. Muitos anos atrás, quando me deparei com meus próprios problemas conjugais, tornei a descobrir que precisava de Deus. Como antropologista, fui treinado a examinar dados. Decidi pessoalmente fazer escavações nas raízes da fé cristã. Examinei os registros históricos do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Passei a ver sua morte como expressão de amor e sua ressurreição como uma profunda evidência de seu poder. Tornei-me um cristão sincero. Entreguei-lhe minha vida e descobri que ele nos prove a energia espiritual interior para amar, mesmo quando o amor não é correspondido. Gostaria de encorajá-lo a fazer sua própria investigação sobre aquele que, ao morrer, orou pelos que o mataram. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta é a principal expressão do amor. A alta taxa de divórcio em todo o mundo evidencia o fato de que milhares de casais vivem com um tanque do amor emocional vazio. O número crescente de adolescentes que fogem de suas casas e quebram leis após lei indica que muitos pais, apesar de bem intencionados e de tentarem sinceramente expressar amor a seus filhos, ainda falam com eles a linguagem do amor errado. Acredito que os conceitos deste livro podem causar um impacto sobre os casamentos e as famílias de quem o lê. Não escrevi este livro para ser um tratado acadêmico e guardado nas bibliotecas dos colégios e faculdades, apesar de esperar que professores de sociologia e psicologia o considerem como ajuda na área do casamento e da vida familiar. Eu o elaborei não para os que estudam casamento, mas para os casados que passaram pela experiência eufórica da paixão, entraram no matrimônio com sublimes sonhos de fazer um ou outro extremamente feliz, mas que com a realidade do dia a dia estão até em perigo de um rompimento total. É minha esperança que milhares desses casais não somente reencontrem seus sonhos, mas também descubram um caminho para que seus ideais tornem-se realidade. Sonho com um dia em que o potencial dos casamentos seja aproveitado para o bem do próprio homem, quando maridos e mulheres puderem viver a vida com seus tanques do amor emocional lotados, de forma a apoiarem-se para conseguir alcançar não somente o potencial pessoal de cada um, como também o conjugal. Sonho com um dia em que as crianças cresçam em lares cheios de amor e segurança, onde a energia progressiva seja canalizada em aprendizado e em serviço, ao invés de irem atrás do amor que não receberam em casa. É meu desejo que este livro reavive as chamas do amor em seu casamento e em outros milhares de matrimônios. Se fosse possível, mesmo daria um exemplar desse livro a todos os casais do mundo e diria: escrevi este livro para vocês. Espero que ele cause mudança em suas vidas. E se isso realmente ocorrer, por favor, dê outro exemplar a mais alguém. Contudo, como não posso fazer isso, ficaria muito grato se você que o leu presenteasse como uma cópia os seus familiares, irmãos e irmãs, seus filhos casados, seus funcionários, seus colegas de clube, igreja ou sinagoga. Quem sabe juntos veremos nosso sonho tornar-se realidade. Guia de Estudo para os Cônjuges e Discussão em Grupo, por James Sibel Jr. Introdução. Após ler e refletir sobre os primeiros capítulos deste livro, encoraje seu cônjuge a fazer o mesmo. Depois, os dois estarão aptos a realizar juntos os exercícios a seguir. Todos os pensamentos importantes e perguntas são feitos diretamente para o esposo e a esposa. Espera-se que, após ler esta obra ou o processo da leitura dos exercícios, cada leitor descubra sua própria primeira linguagem do amor, seus dialetos e sua linguagem segunda linguagem mais forte. Portanto, as linguagens e capítulos não serão aplicados da mesma forma a ambos os cônjuges. Todas as perguntas relacionam-se diretamente com o material de cada capítulo. Por vários motivos, especialmente se você estiver passando por algum período difícil na vida conjugal, seu esposo talvez não queira participar, seja da leitura dos capítulos iniciais deste livro ou deste guia de estudo. Se este for seu caso, você em cujas mãos encontra-se esta obra, fará os exercícios para que os benefícios deste livro tornem-se realidade. Da mesma forma, se você seguir as diretrizes das questões apresentadas, seu cônjuge reagirá de forma positiva, mesmo sem ler os primeiros capítulos ou discutir o guia de estudo. Perguntas mais abrangentes que visam debates em grupos foram adicionadas a cada capítulo. Isso inclui um aspecto mais amplo que vai além das preocupações do casal. Todas as propostas podem ser usadas em grupos de estudo de casais. Seria aconselhável que cada líder dessas equipes já tivesse experiência nessa área. O material de apoio pode ser utilizado para dar mais subsídio à discussão. Finalmente, não se condenem se vocês não conseguirem responder às perguntas ou não fizerem as tarefas sugeridas. Elas são sugestões que ajudam a colocar em prática o que foi visto neste livro e aplicam-se diferentemente aos vários casais que o lerem. A tentativa de expressar amor da forma mais eficiente baseia-se na individualidade de cada cônjuge. Aprender a falar a linguagem do amor do seu esposo compensa o maior dos esforços. 1. O que acontece com o amor após o casamento? Conceito importante. Devido ao fato de cada um de nós receber amor de formas diferentes, mantê-lo aceso em nossos casamentos é uma tarefa difícil. Se não entendermos como nosso cônjuge recebe o amor, nossos casamentos poderão murchar e simplesmente não entenderemos o porquê. Precisamos descobrir a forma de cada um receber amor. Utilize uma folha de papel à parte e resolva as seguintes questões. 1. Olhe para sua infância. Você se sentiu adequadamente amado por seus pais? Como eles expressavam amor por você? Com base nos resultados em sua vida, que impacto tiveram na forma de você comunicar amor ao seu cônjuge? 2. Faça uma lista das falhas e dos sucessos de seus pais ao comunicar-lhe afeição e afirmação. Que semelhanças você vê na forma em que expressa amor ao seu cônjuge? 3. Você não diminuiu sua demonstração de amor ao seu cônjuge, mas apesar disso, ele cada vez mais reage negativamente. Identifique a seguir duas áreas problemáticas nos últimos 2 anos. 1. Ato de amor ao qual seu cônjuge não correspondeu. E 2. Manifestação de uma frustração devido à sua falta de cuidado, a qual você desconhece ou discorda. Qual é a verdadeira natureza do problema? 4. Faça uma retrospectiva e diga que livros, fitas, artigos e etc. influenciaram no que diz respeito à melhoria de sua vida amorosa com seu cônjuge. Tente lembrar quando e como você tentou colocar em prática o que aprendeu. Teve sucesso ou falhou? Por quê? Eles tinham alguma implicação com as linguagens do amor? 5. Procure lembrar-se de alguma época em que você tentou comunicar amor através de alguma forma específica e não foi entendido. Talvez não tenha sido rejeição, mas sim uma não identificação. Porque boas intenções, sinceridade e promessas cumpridas não são suficientes. Para a discussão em grupo, inicie um debate sobre a natureza da comunicação em geral e como os mal-entendidos podem ocorrer devido à complexidade das várias formas de linguagem. Como as circunstâncias familiares, seu gênero, seus valores podem complicar mais o processo. 2. Mantendo cheio o tanque do amor. Conceito relevante. O amor ocupa um lugar de destaque no comportamento humano, apesar de suas muitas dimensões e interpretações. O próprio relacionamento conjugal existe para cultivar o amor e a intimidade. O casamento também é o principal lugar onde o tanque do amor pode ser enchido. 1. Lembre-se de mais 3 frases do tipo: o amor faz o mundo girar, as quais revelam a importância que se dá ao amor. Explique o significado de cada uma delas e as implicações em seu casamento. 2. Costumamos desculpar comportamentos prejudiciais de vários tipos ao atribuí-los ao amor. Observe um exemplo desta natureza em algum relacionamento próximo a você e sonde como o conhecimento de amor distorcido contribuiu para o problema real. 3. Focalize-se em seus próprios filhos ou em outras crianças da família. Procure lembrar-se de um incidente ou comportamento inaceitável que possa ser atribuído a algum período em que tenha ocorrido alguma recepção inadequada de amor. Como a situação teria sido melhor se elas estivessem com o tanque do amor cheio? 4. O isolamento impede o crescimento do amor. Procure lembrar-se de algum período em seu casamento em que a separação física de seu cônjuge tenha contribuído para que surgisse um clima de distanciamento. Em seguida, reflita sobre o distanciamento emocional ocasionado por um desacordo. Qual foi o resultado interno em ambos os casos? Como isso foi corrigido? 5. Um tanque do amor vazio pode ser comparado ao motor de um carro sem óleo. Seja criativo e faça mais 2 analogias que possam descrever de forma inteligente o andar sem combustível na vida conjugal. Como essas comparações apontam a importância de regularmente dar e receber amor? Para a discussão em grupo, inicie um debate sobre o lugar ocupado pelo amor nos vários sistemas filosóficos e teológicos, os quais contribuíram e contribuem para o passado e o presente de uma civilização saudável. Como é definido e como atua? 3. Apaixonando-se. Conceito importante. Apesar da experiência de se apaixonar ser algo entusiástico, ela é curta e muito autocentralizada. O amor que realmente contribui para o bem-estar emocional de seu cônjuge baseia-se na razão, vontade e disciplina. Mas essa última seria suficiente para oferecer a possibilidade de transformação e plenitude. 1. Faça uma lista com 2 categorias provenientes da época em que você se apaixonou por seu cônjuge. Na primeira coluna, coloque os sentimentos, convicções, expectativas, que mais tarde transformaram-se em frutos que contribuíram para o amor volitivo. Na segunda lista, escreva aqueles sentimentos volúveis e reais ou mesmo prejudiciais que não contribuem nada para um relacionamento idôneo. Procure estabelecer um ponto aproximado na linha de seu casamento, onde os sentimentos eufóricos diminuíram e você começou a enxergar falhas em seu cônjuge. Tente recordar algumas das dificuldades encontradas e também o crescimento resultante. 3. Identifique sentimentos românticos recentes em seu casamento que tenham propiciado a volta de outros sentimentos anteriores. Como foram integrados até que se tornaram uma forma mais saudável e benéfica em um relacionamento mais profundo? 4. Da mesma forma que você desejou permanecer no pico do primeiro período do namoro, talvez você esteja satisfeito com o platô de seu atual relacionamento amoroso. Antes de acomodar-se, seja sincero a respeito da qualidade total do amor que você hoje oferece. De que forma assemelham-se os 3 aspectos que o Dr. Peck identifica como a ilusão da paixão? 1. Não provém de um ato de vontade? 2. Possui pouca disciplina e esforço consciente? E 3. Não se interessa genuinamente pelo crescimento do cônjuge? 5. Cite 3 atos corrigidos de seu cônjuge realizados no último mês e que demonstram qualidades do amor verdadeiro. 1. Foi emocional, mas não obsessivo. 2. Exigiu esforço e disciplina. 3. Baseou-se na razão e não no mero instinto. 4. Foi em busca do crescimento pessoal do cônjuge. Discussão em grupo. Promova uma busca aos componentes emocionais, psicológicos, fisiológicos e espirituais, tanto da experiência da paixão, como do amor verdadeiro e altruísta. 4. A primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Conceito importante. Elogios, palavras de encorajamento e pedidos, ao invés de ordens, afirmam a autoestima de seu cônjuge, além de criar intimidade, curar feridas e permitir livre expansão de seu potencial. 1. Separe uma semana para que seu cônjuge compartilhe seus sonhos, interesses e talentos. Ouça-os com empatia e tome conhecimento dos detalhes. Após colocar-se no lugar dele, encoraje-o amorosa e sinceramente e ofereça-se para ajudá-lo a atingir seus alvos de todas as formas possíveis. 2. A convivência poderá gerar contentamento ou grosseria, nas mais variadas formas. Avalie algumas características de seu relacionamento na última semana. Sua tonalidade de voz esteve áspera, sua atitude sarcástica ou seu ponto de vista muito crítico? Sua observação tem estado nas falhas do seu cônjuge? Resolva essas questões e peça perdão. 3. Avalie seu estilo de relacionamento em termos de padrões de comunicação. Suas palavras refletem pedidos, sugestões e solicitação de orientação? Ou elas soam como exigências, ultimatos ou mesmo ameaças? Lembre-se de que escolha, liberdade de opinião e serviço voluntário são aspectos chaves do amor. Como você pode melhorar sua comunicação verbal com seu cônjuge? 4. Existe uma variedade infinita de formas de gentileza, intimidade e apoio que podem ser utilizadas na comunicação verbal com seu cônjuge. Como o texto sugere, comece a fazer uma caderneta de apontamentos chamadas de palavras de afirmação, na qual você deverá registrar formas positivas e criativas de elevar seu cônjuge, mesmo que seja nas menores coisas. Autoajuda e literatura inspirativa são muito importantes. 5. O casamento de Bill e Betty Jo melhorou tremendamente com uma simples estratégia. Cada um deles fez uma lista de coisas que apreciava no outro. Depois, duas vezes por semana, elogiavam-se mutuamente com base em suas listagens. Faça o mesmo com seu cônjuge. Antes de começar, talvez seja bom dar mais uma olhada nas listas de Bill e Betty. Após o início dessa prática, a decisão a ser tomada é quanto à continuidade da mesma por 2 meses, conforme surgirem as oportunidades. Para discussão em grupo. O tópico para discussão é o poder da palavra e sua capacidade de determinar distinto de pessoas ou mesmo de nações. Como as expressões verbais podem nos cegar, nos libertar e ditar a imagem que fazemos de nós mesmos e do mundo que nos rodeia? 5. A segunda linguagem do amor, qualidade de tempo. Conceito importante. Gastar tempo compartilhando, ouvindo e participando juntos em atividades significativas comunica que realmente nos preocupamos e apreciamos um ao outro. 1. Minha profissão exige muito de mim. É uma justificativa característica para não gastar qualidade de tempo com seu cônjuge. Sucesso e coisas materiais não são substitutos da intimidade. Estabeleça um plano juntamente com seu cônjuge e vise equilibrar suas responsabilidades de forma a oferecer uma qualidade de tempo adequada. Sacrifícios serão necessários para as negociações serem feitas. 2. Bill percebeu que a primeira linguagem de Betty Jo era a qualidade de tempo. Então fez uma lista das coisas que ele sabia que ela apreciaria realizar com ele. Caminhadas, férias ou simplesmente mais conversas com as crianças. Implicava em compartilhar mais de si em meio às atividades significativas. Crie sua própria lista e faça um compromisso de 2 itens durante os próximos 2 meses. 3. Traga à sua mente o maior problema ou desafio enfrentado por seu cônjuge. Escreva formas de como você poderia melhor atender as seguintes. A. Menos conselhos e mais empatia. B. Mais compreensão e menos solução. C. Mais perguntas e menos conclusões. D. Mais atenção à pessoa e menos ao problema. 4. Descubra a importância que atividades compartilhadas possuem em seu casamento. Separe 3 experiências que os têm unido e ainda é uma fonte de afetuosas recordações. Essas experiências envolveram qualidade de tempo em atividades compartilhadas? planeje um novo evento que potencialmente venha se tornar uma outra fonte agradável de recordação. 5. Seja honesto quanto ao papel dos sentimentos em sua vida. Quando a expressão destes contribuiu para uma solução saudável de um problema ou para uma conclusão positiva de uma situação. Acima de tudo, você reprime ou teme suas emoções? Você explode ou mascara? Como elas afetam seu cônjuge? Como o aspecto emocional de seu casamento pode ser melhorado? Para discussão em grupo, a discussão deve se dirigir à ideia de que as atividades a serem compartilhadas pelo casal devem ser criadas segundo o interesse dos dois, de forma que ambos cônjuges venham a apreciá-lo. Um segundo tópico é o dedicar tempo, como também mente e coração, aos interesses de seu cônjuge, o que inicialmente não era feito. 6. A terceira linguagem do amor. Receber presentes. Conceito importante. Presentes são símbolos visuais do amor, sejam eles comprados, feitos por você ou simplesmente sua presença disponível para seu cônjuge. Presentes demonstram que você se importa e representam o valor de um relacionamento. 1. O valor de um presente pode ser visto nos olhos de quem o recebe. Talvez você não aprecie um presente recebido. Considere a intenção de quem recebeu e reoriente seu próprio pensamento para valorizar o amor demonstrado pelo doador. 2. Coloque em prática o conselho dado pelo autor e faça uma lista dos presentes que você deu ao seu cônjuge no passado. Além disso, peça a opinião de outras pessoas que conheçam o gosto dele. Depois, decida dar presentinhos de amor, por mais simples que sejam, que se alinhem com as preferências apontadas de preferência uma por semana durante o próximo mês. 3. Talvez em sua mente, presentes e finanças não combinem muito bem em sua situação atual. No entanto, o ato de dar presentes pode ser encarado como investimento em seu mais importante tesouro. Procure vê-lo como uma forma de poupança ou mesmo segurança. Reveja seu orçamento e sacrificialmente invista mais em seu cônjuge. 4. Se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge for receber presente, isso talvez requeira de você por algum tempo abra mão de suas prioridades. Procure recordar-se das situações dos últimos anos em que sua presença foi grandemente aguardada como um presente por seu cônjuge e você não pôde estar lá, mas você deveria ter estado. Em plena consciência, planeje estar na próxima vez. 5. Lembre-se de que o presente de sua presença vai além de seu comparecimento físico. Procure, durante uma semana, compartilhar pelo menos um acontecimento importante ou sentimento que tenha ocorrido em seu dia. Solicite o mesmo ao seu cônjuge. Para discussão em grupo, compartilhe exemplos de tipos diferentes de presentes dados nas mais variadas culturas, tradições de família e tipos de personalidade. Como eles demonstram amor e por que são considerados de valor. 7. A quarta linguagem do amor, formas de servir. Conceito importante. Se alguém critica seu cônjuge por ele deixar de fazer algo para ele, pode ser uma indicação de que formas de servir seja sua primeira linguagem do amor. Formas de servir nunca deveria acontecer por coação, porém deve ser dada e recebida livremente e sua realização solicitada. 1. Mesmo que desejemos atender às solicitações de nosso cônjuge, sempre fazemos do nosso jeito e em nossos termos. O serviço feito com amor significa atender às expectativas. Peça especificações relativas às tarefas solicitadas e execute-as exatamente como recomendadas. 2. Escolha as 3 tarefas que não sejam complicadas, mas que sejam humilhantes. Você não tem que necessariamente apreciar por fazê-las, mas seu cônjuge ficará muito feliz se você as fizer por ele. Surpreenda-o executando assim que seja solicitado. 3. Muitos casais pensam que em seu relacionamento já superaram o papel estereotipado relativo aos sexos. Porém, influências inconscientes ainda permanecem. Discutam seus genuínos sentimentos sobre compartilhar todas as atividades e o histórico de sua família nesse particular. 4. Olhe novamente para a lista de solicitações de formas de servir feita por Mark e Mary. Escolha 4 tarefas quais apreciam que seu cônjuge fizesse para você. Certifique-se de que realmente as recebe e trabalhe nos ajustamentos, os quais devem ser baseados no amor mútuo e não em coação ou em alguma troca legalista. 5. Muitos problemas provêm do mito que, após o casamento, deve-se abandonar o cortejado período namoro. Tente lembrar-se da profundidade do amor e intimidades resultantes nas mais variadas formas de servir utilizadas naquele período. Para resgatar a proximidade, tente fazer alguma das antigas formas de servir e tente perceber se ainda são pertinentes à situação. Para discussão em grupo, utilize dois diferentes pontos de vista que indivíduos e sociedades têm mantido durante séculos. 1. Realização e felicidade residem no fato de estar no auge e ter pessoas a seu serviço. Ou 2. Realização e felicidade encontram-se em servir aos outros de forma que se descubra o significado do amor através da dedicação voluntária. 8. A quinta linguagem do amor, toque físico. Conceito importante. O toque físico como gesto de amor toca no mais profundo de nosso ser. Como linguagem do amor é uma forma poderosa de comunicação, seja um simples toque no ombro ou o mais apaixonado dos beijos. 1. Elimine todas as formas negativas de toque físico. Se você chegou alguma vez a machucar seu cônjuge, mesmo de leve, peça perdão e exerça seu autocontrole. Se houve certos tipos de toque que aborreçam, pare com eles e substitua-os por outros que sejam agradáveis. 2. Talvez você e seu cônjuge nunca tenham compartilhado um com o outro sobre os tipos de toque que apreciam. Converse sobre as dimensões emocionais, sexuais e psicológicas relacionadas com todas as áreas do corpo. 3. Faça uma lista de todas as circunstâncias, localizações e todos os tipos de toques apropriados que enriqueçam seu relacionamento físico. Por exemplo, qual é o ponto e a natureza do toque físico que você deseja ao entrar e ao sair do carro? Se vocês pensarem diferentemente a este respeito, cheguem a um acordo e cada um pense primeiramente em agradar o outro. 5. Vá novamente até as páginas onde estão participete para... Ele era relativamente fácil expressar seu desejo por qualidade de tempo. Ela, porém, achava muito difícil solicitar os toques físicos, especialmente na área sexual. Por que você acha que isso ocorreria assim? Seu cônjuge não pode ler sua mente. Difícil ou não, precisamos compartilhar nossa necessidade de amor e a linguagem através da qual nos sentimos mais amados. Por que nos separar um tempo para conversar com seu cônjuge sobre isso? A necessidade de toque físico é mais difícil de se admitir, mesmo que seja para nós mesmos. Especialmente na área sexual, seja honesto com seu cônjuge ou com você mesmo sobre onde não se sente amado ou mesmo inseguro. Especialmente porque a maioria de nós percebe que nossos corpos são imperfeitos. 5. As crises em nossas vidas surgem por morte, enfermidades sérias e coisas do gênero. No entanto, também podem incluir pequenos traumas cotidianos que causam grande impacto emocional. Esteja presente com palavras de cuidado, carinho e toque gentil, ao invés de utilizar o silêncio ou palavras vazias. Para discussão em grupo, dirija a conversa para os mistérios da emoção relacionada ao toque físico. Por exemplo, algumas vezes nossos tanques emocionais imploram por um abraço quando algo nos machuca. Outras vezes, porém, não desejamos que ninguém nos toque de forma alguma. Humor, atitudes e percepções afetam em nossa decisão que queremos ou não ser tocados, abraçados ou manter relações sexuais. 9. Descobrindo sua primeira linguagem do amor. Conceito importante. Há algumas perguntas básicas e essenciais que devem ser respondidas para se descobrir nossa primeira linguagem do amor. O que você mais aprecia? O que faz com que você se sinta mais amado? O que mais profundamente o magoa? O que deseja acima de tudo? Essas respostas oferecem dicas muito importantes. 1. Muitos de nós se esforçam para que o sexo seja algo apreciado pelos dois. Focalizamos em técnica, frequência e variedade. No entanto, grande parte desse esforço tem a ver com o estado emocional de nosso tanque do amor. Pense sobre seu relacionamento e em como evidenciar mais o lado emocional, o que também melhorará o relacionamento físico. 2. Muitas vezes expressamos amor em nossa própria primeira linguagem do amor, ao invés de tentar descobrir qual é a primeira linguagem de nosso cônjuge. Olhe para trás quando sentia que comunicava seu amor de forma adequada. Você utilizava a sua primeira linguagem do amor ou a de seu cônjuge? Está disposto a fazer um novo compromisso de forma a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge? 3. Se você ainda tem alguma dificuldade na autocompreensão do que se relaciona com as linguagens do amor, talvez seu tanque emocional esteja muito cheio ou muito vazio. Faça um levantamento de suas emoções mais profundas e avalie qual caso é verdadeiro. Se o seu tanque está vazio, pergunte se eu já me senti amada em minha vida. Se a resposta for positiva, minha outra pergunta é quando? O que o faz sentir-se amado? Sua resposta revelará sua linguagem do amor. 4. Se seu tanque do amor está muito cheio, volte ao tempo do namoro e reavive sua memória. Essa prática ajudará a chegar à raiz do que era importante e resolverá o mistério. Então poderá compreender melhor e trabalhar para afinar ainda mais o seu relacionamento conjugal. 5. Esteja seu tanque do amor completamente vazio ou muito cheio, tenha você já descoberto ou não sua linguagem do amor, jogue o checagem de tanque durante o próximo mês. Solicite uma leitura dos resultados de 0 a 10, 3 vezes por semana, e então peça sugestões ao seu cônjuge para que a medida possa subir para ele. Se seu cônjuge estiver no 10, você pode congratular-se, porém, não pare de amar. Para a discussão em grupo, muitas vezes, para se atender às necessidades de nosso cônjuge, precisamos adquirir novas habilidades, mesmo que seja algo básico como se lavar roupas sujas. Debatam sobre como os casais precisam ser pacientes e dar instruções para que possam atingir o máximo da realização em seu casamento. 10 e 11. Amar é um ato de escolha e o amor faz a diferença. Conceito importante. Optar por amar na linguagem de nosso cônjuge oferece muitos benefícios. Pode curar feridas do passado e fornecer um sentimento de segurança, alto valor e significado. As características instintivas da paixão diferem grandemente do ato da escolha, que é baseada na vontade e pode suprir a mais profunda necessidade emocional do cônjuge. 1. Como Brett no capítulo 10, nosso tanque do amor pode estar quase vazio sem que saibamos o porquê. Não queremos magoar nosso cônjuge, mas podemos ir atrás de muitas formas impróprias para tentar suprir nossa carência. Avalie honestamente esses pensamentos e ações, à luz das necessidades não supridas. Há alguma forma melhor de suprir suas carências? Você estaria disposto a investir 2 meses e testar o velho ditado, dai-vos será dado? Por que não começar hoje mesmo e ver o que acontece? 2. Um alvo mais elevado é amar pela satisfação de dar ao invés de receber. Examine suas mais recentes expressões de amor a seu cônjuge. O que esperou receber em troca? Se não receber alguma coisa em troca, isso alterará seu comportamento? Algumas vezes esperamos resultados imediatos. Lembre-se, Roma não foi construída em um só dia. O amor é mais importante do que a construção desta cidade. Dê um tempo. 3. Focalize agora os atos de amor que seu cônjuge aprecia, ria, mas que não são naturais para você. Quem sabe deixou de fazê-los e precisa agora que seu cônjuge honestamente o relembre. 4. Significado, alto valor e segurança. Estas 3 coisas são imprescindíveis ao nosso bem-estar. Sejam abertos e vulneráveis um com o outro e compartilhem a impossibilidade de atingi-los sem o amor e atos de ambos. 5. A utilização da linguagem errada não é uma expressão neutra, mas sim extremamente negativa. Consulte no capítulo 11 a experiência de Jim e Norma. O conflito extremo de 35 anos baseava-se em um simples mal-entendido. Reveja as áreas de conflito e como elas se relacionam com uma ênfase imprópria na linguagem de amor errado. Para discussão em grupo, muitas vezes os casais procuram obter segurança ou alto valor ao coagir ou manipular um ao outro na tentativa de suprir suas necessidades emocionais. Por outro lado, uma dedicação total de seu melhor ao cônjuge não garante que receberá amor em troca. Debata sobre o risco que existe de não chegar a ter as necessidades supridas, mesmo que se ofereça o melhor. Que outros princípios, além da linguagem do amor, podem melhorar um casamento? 12. Amando quem não merece o nosso amor. Conceito importante. É possível, porém difícil, expressar amor para quem não merece o nosso carinho. Mesmo que sejamos destratados e aborrecidos, sem qualquer sentimento positivo a não ser a dor. Apesar disso, atitudes positivas baseiam-se na escolha, não nos sentimentos. A aplicação da linguagem certa do amor oferece possibilidades milagrosas. 1. Se o seu casamento está com sérios problemas, como os descritos neste capítulo, você deve estabelecer um sério compromisso da vontade para assumir a experiência que se segue. Há risco de dor e rejeição, mas existe também a possibilidade que seu casamento torne-se saudável e realizado. Avalie os custos, pois é válido tentar. Os 4 passos a seguir, o item 2 a 5, provavelmente levarão por volta de uns 6 meses para atingir resultados semelhantes à situação de Glenn e Anne. A fé na ajuda de Deus aumentará grandemente as chances de sucesso. 2. Pergunte como você pode tornar-se um cônjuge melhor e no que diz respeito à atitude do outro. Haja com base na informação da resposta. Continue tanto na busca de mais informações como na procura de atender aos desejos que lhe forem apresentados com todo o seu coração e vontade. Assegure seu cônjuge de que seus motivos são puros. 3. Quando receber um relatório positivo, saberá que existe progressos. Solicite ao seu cônjuge um pedido que não ameaça dor, mas específico para facilitar as respostas. Quer ele responda imediatamente ou não, peça um relatório a cada mês. Certifique-se de que se relaciona com sua primeira linguagem do amor para que comece a encher o seu tanque vazio. 4. Quando seu cônjuge responder e suprir sua necessidade, você estará apto a corresponder, não somente com a vontade, mas também com as emoções. Se não houver reação, continue com o retorno positivo e a afirmação. 5. Se o seu casamento desenvolver, se certifique-se de não descansar sobre os louros e esquecer a linguagem e as necessidades diárias de seu cônjuge. Você está no caminho da realização dos seus sonhos, mas continue assim. Mantenha o registro de suas atividades para avaliar o progresso. Para discussão em grupo. Muitos casamentos terminam em divórcio devido a uma recusa em humilhar-se a servir um ao outro, mesmo em meio à rejeição. Debatam os méritos do ensino de Jesus Cristo neste capítulo e também em Lucas 6:27. Amai vossos inimigos. Reveja também os significados das atitudes do Mestre quando lavou os pés de seus discípulos. 13. Os filhos e as linguagens do amor. Conceito importante. As 5 linguagens do amor aplicam-se também aos filhos, apesar deles não estarem conscientes de suas próprias necessidades e poderem ou não entender suas devidas atitudes. 1. Palavras de afirmação. Ao educarmos nossos filhos, temos a tendência de criticar suas falhas. Se extrapolada, essa atitude pode provocar consequências nefastas em sua vida adulta. Determine a si mesmo elogiar seu filho por toda atitude correta que ele praticar na próxima semana. Um mínimo de 2 elogios ao dia é um bom alvo. 2. Qualidade de tempo. Desça ao nível de seus filhos. Descubra os interesses dele e procure conhecê-los o máximo possível. Quando estiver com eles, fique totalmente presente, dando a eles atenção integral. Separe um momento diário para gastar com cada um de seus filhos, nem que seja poucos minutos por dia, mas dê-lhe qualidade de tempo. Coloque isso como prioridade em sua vida. 3. Receber presentes. Presentear exageradamente um filho pode fazer com que esses brinquedos tornem-se sem sentido e também transmitir à criança um falso valor das coisas. No entanto, presentes periódicos, premeditadamente escolhidos e dados juntamente com palavras afirmativas do tipo eu amo você, então quis lhe trazer este presente, podem ajudar a suprir a necessidade do amor de uma criança. Da próxima vez que você comprar ou oferecer um presente ao seu filho, expresse amor verbalmente quando for entregá-lo. Outra forma de expressar amor ao seu filho é negar-se a dar a ele algo que seja inadequado. Eu amo você, por isso não vou lhe comprar uma cobra como animal de estimação. 4. Formas de servir. Apesar de você constantemente realizar as coisas por seu filho, na próxima vez que terminar uma tarefa que seja especialmente significativa para ele, faça questão de dizer que realiza aquilo porque o ama muito. Escolha algo que não seja especialmente agradável a você, mas que seja muito importante para ele. Adquira uma nova habilidade na área acadêmica ou mecânica para ficar um pai mais completo. 5. Toque físico. Abraços, beijos e toques adequados são muito importantes para o tanque emocional de seu filho. Leve em consideração a idade, o temperamento, a linguagem do amor de cada filho e determine uma aproximação especial nessa área. Quando eles crescerem, você precisará aprender a ser mais sensível, mas também deve continuar com o hábito de tocá-los para a afirmação dos mesmos. 6. Em caso de descobrir a primeira linguagem do amor de seu filho, ponha sua atenção nisso e use-a regularmente. Porém, não negligencie as outras 4. Elas poderão ter muito significado uma vez que você já aprendeu a falar-lhe em sua primeira linguagem.